Atenção em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Marciano Tolentino, produção e apresentação, uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Eu e o primeiro encontro dos amigos do Facebook do Cleiton Aguiar, que vai acontecer lá na minha terra, em Coromandel, no próximo sábado, às 21 horas, na churrascaria e choperia Farol. O programa Cleiton Aguiar, um oferecimento exclusivo da Wellmax Brasil, Global LED Expert. As lâmpadas LED da Wellmax Brasil clareiam muito mais, gastam muito menos energia e você ainda tem 5 anos de garantia. A discoteca do Cleitão traz hoje a dupla Johnny Weasley. A Faculdade da Música apresenta os mestres Tião Carreiro e Pardinho. A frase irretocável é da sabedoria popular. A oração, minha amiga Márcia Ferreira, vai trazer o Salmo 103. A dica do programa de hoje, juiz de direito erra? Daqui a pouquinho eu respondo essa pergunta. Na sugestão do Bejar, o Flávio Bejar traz o irmão do Chico Rei Paraná, Dani Miller, lançando o seu primeiro trabalho solo. Eu começo trazendo aí essa dupla, foi quem me apresentou Leandro e Leonardo. Isso eu estou falando aí do ano de 1984, eu tinha um programa na televisão aqui de Brasília, O Som da Viola, e o Darli e Darleno chegaram e me apresentaram, segundo eles, tem uma duplinha lá de Goiás, eu nunca tinha ouvido falar. Foi o dia que eu conheci e coloquei no ar a primeira participação de Leandro e Leonardo na televisão, na carreira deles, que foi no nosso programa, né? Eu estou falando de Darli e Darleno, Te Quero de Volta. Difícil meu viver, te vejo em cada rosto por aí, seu nome eu nem posso ouvir. Quando chega a noite, me bate a solidão. Estou aqui pensando em você, minha paixão. Perdão se eu te acordei ligando essa hora, mas peço que escute o que eu vou dizer agora. Te quero de volta, te sonho, desejo seu beijo. Em cada rosto por aí, seu nome eu nem posso ouvir. Quando chega a noite, me bate a solidão. Estou aqui pensando em você, minha paixão. Perdão se eu te acordei ligando essa hora, mas peço que escute o que eu vou dizer agora. Te quero de volta, te sonho, Darli e Darleno, te quero de volta. Para Cláudia Leite, ela curte o nosso programa todos os dias, lá em Santo Antônio dos Lopes, no Maranhão, na Nativa FM. A Flávia Freitas, de Brasília. A Sônia Faustino, de Brasília, mas ela mora lá em Seattle, nos Estados Unidos, né? É a esposa do meu amigo Francisco. E a Zaira Cavalcante, aqui em Brasília. Todo mundo chegando para fazer parte do nosso Facebook. Sejam todos muito bem-vindos. Música nova dos meus afilhados, Eliane Samuel, Olhando nos Seus Olhos. Olhando nos seus olhos dá pra perceber que você não é feliz. Seu olhar é quem me diz que na sua vida está faltando amor. Seu sorriso triste não dá pra esconder, dá dó de ver. Tristeza com beleza nunca combinou. Eu também sou infeliz, assim paixão. Alguma coisa triste tenho aqui no coração. Quem sabe a gente juntos possa um dia de duas tristezas fazer uma alegria. Eu sei que de repente você pode achar de uma nova cor. Sem temor, amor, me dê a sua mão. Nessa estrada onde vamos não tem solidão. E o brilho dos seus olhos pode ser depois duas estrelas na noite de nós dois. Seus olhos pode ser depois duas estrelas na noite de nós dois. Eliane Samuel, do Ivan Moreno e Antônio Vitor, olhando nos seus olhos pro pessoal de Alvarenga, nas Minas Gerais, curtindo o nosso programa na Floresta FM 104,9. A Floresta voltou a passar o nosso programa, passa às 8 horas. Um abraço para o Pedro Rogério e a todos aqueles ouvintes do nosso programa em Alvarenga, nas Minas Gerais. Eliane e Samuel vão lançar essa moda aqui, que eu acabei de tocar, olhando nos seus olhos, no nosso primeiro encontro dos amigos do Cleiton Aguiar, do Facebook do Cleiton Aguiar, que vai acontecer lá na minha terra, em Coromandel, no próximo sábado. Essa música aqui todo mundo gosta, né? Um clássico da música sertaneja, Dalvan, Dama de Vermelho. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. De vermelho que vai se levantar.

amanhece o dia e quando a noite invade, numa fotografia eu morro de saudade. Quando sonho contigo e acordo sozinho, é dor, é solidão, é cama de espinho. Há sempre uma lágrima em meu olhar, meus olhos se procuram pela multidão. Tento te esquecer, mas não sei convencer esse meu coração. Não dá pra disfarçar e todo mundo vê. Até mesmo a primeira letra do teu nome faz lembrar você. Há sempre uma lágrima em meu olhar, meus olhos te procuram pela multidão. Tento te esquecer, mas não sei convencer esse meu coração. Há sempre uma lágrima em meu olhar, não dá pra disfarçar e todo mundo vê. Até mesmo a primeira letra do teu nome faz lembrar você. Daniel, cantor do Lucimar, a primeira letra, para o Macir Freitas. Ele é de Maranguape, no Ceará, mas mora em Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo. Na década de 70, eu dormi uma noite lá em Santa Bárbara do Oeste. A gente estava voltando do Rio de Janeiro, e eu tinha um sócio na época, o Nelsinho, e ele tinha uns parentes lá em Santa Bárbara do Oeste. Nós passamos lá, dormimos uma noite lá, né, uma cidade industrial, uma cidade progressista do estado de São Paulo, e o Moacir Freitas está morando lá e vem fazer parte do nosso Facebook. Moacir, um abração para você, seja muito bem-vindo. A Daniela Gonçalves, também lá do Coró, a Cíntia Borges, do Coró, a Cristiana Aparecida Silva, do Coró. As três são lá do cartório e confirmaram presença no nosso primeiro encontro. Sejam todas muito bem-vindas e elas vêm fazer parte também do nosso Facebook. Milionário e Marciano, recordando um grande sucesso de João Mineiro e Marciano, a composição do meu amigo Moacir Franco, Se Eu Não Puder Te Esquecer. Se não puder me esquecer, basta dizer por aí. Quando você sussurrar, meu coração vai ouvir. Mando dizer numa flor, mando uma estrela avisar que o velho amor acordou. Se não puder me esquecer, dizer por aí. Quando você coração vai ouvir. Aí! Milionário Marciano, Se Eu Não Puder Te Esquecer, para o Gil Frank Ramírez. Ele é de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, curte o nosso programa lá pela Interativa FM, né, e está me avisando aqui. Um abraço para os meus amigos lá da Interativa, muito obrigado pelo carinho de vocês. Lá em Macaé, no Rio de Janeiro, o Roberto Marcelino me avisa que a Web Informação também está passando o programa Cleiton Aguiar. E lá em Colorado do Oeste, no estado de Rondônia, a Integração FM 105,9 do meu amigo Hélio Muniz, transmitindo o nosso programa. Muito obrigado, um abração para vocês. Eu vou mandar um e-mail explicando como é que vai ser a distribuição do nosso programa a partir do dia 1º de julho, tá certo? A sugestão do Beijá. Ele é irmão do Chico Rei do Paraná. Durante a doença do Chico, ele fez dupla com o Paraná e ele tem uma característica que ele, se precisar, ele canta de segunda voz igualzinho o Chico e canta de primeira voz igualzinho o Paraná. Como o Paraná decidiu, depois da morte do Chico, seguir carreira solo, o Dani Miller também está lançando o seu primeiro disco. A sugestão do Beijá, Dani Miller, Chance de Ouro. Amanheceu o dia, nada adiantaria eu ficar aqui. Já passou a noite, não fizemos nada, eu não sei fingir. Um amor forçado, uma paixão que há muito deixou de existir. Fez compreender, ficar sem você é bem melhor pra mim. Me fez compreender, ficar sem você é bem melhor pra mim. Não somos culpados se apagou de vez a chama da paixão. Não tivemos forças pra impor o amor aos nossos corações. Fomos sufocados como o sol ardente destruiu a flor. A gente perdeu uma chance de ouro pra fazer amor. A gente perdeu uma chance de ouro pra fazer amor. Não vou te procurar, não vou te perguntar, porque o nosso caso terminou. Nem sempre o coração consegue explicação, porque o sentimento acabou. Eu fui o teu pecado, você foi meu achado, sentimento falso nunca foi amor. A gente tentou, o sentimento falso nunca foi amor. A gente tentou o amor. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, aponta Dani Miller, Chance de Ouro. Vocês olham como é que é incrível a semelhança da voz dele com a voz do Paraná, impressionante, né? Olha, se você quiser ter o seu trabalho divulgado pelo Flávio Bejar, é só ligar 61998136601. 61998136601, falar com Flávio Bejar. No próximo bloco, Grupo Trilogia, Edson Hudson e Djalma Lima e Nilcinho. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Programa Cleiton Aguiar, abraçando os brasileiros que curtem o nosso programa fora do Brasil. Ó, nós estamos faxinando aqui, viu? Já ficamos livres da presidente Dilma, ficamos livres lá do Cunha. Tem mais uns bandidos que nós precisamos tirar da política. Vamos organizar o trem aqui para você poder voltar para o Brasil, viu? Estamos limpando. A sujeira está grande, mas nós começamos. Quando começa, termina, né? O povo brasileiro parece que agora acordou. Agora, pelo amor de Deus, gente, esse ano tem eleição para prefeito e para vereador. Vamos passar uma peneira, não vamos botar bandido lá, não. Vamos eleger gente séria, entendeu? Você já sabe, principalmente cidade pequena, você só é enganado se quiser. Você conhece todo mundo, né? Se o cara é gente boa, põe ele lá. O sujeito, depois da política, ele virou ladrão. Não, ele já era ladrão, ele não tinha tido chance de roubar. Porque ninguém muda, ninguém muda o seu comportamento, não. Ele apenas se revela, né? Eu recebi aqui um pedido lá de Sairé, Pernambuco, onde o nosso programa vai ao ar pela Sairé FM 104,9. A Jussiele Silva pediu, eu não tinha, viu, Jussiele? Fui atrás, pesquisei, o Marciano Tolentino buscou lá e nós vamos atender você. É o Grupo Trilogia, Te Levar para o Altar. Esse é o nosso sentimento. Trilogia, graças a Deus te encontrei, graças a Deus me apaixonei. Tava perdido, tava ferido, tava cansado de tanto sofrer. Graças a Deus você me quis, graças a Deus tô tão feliz. Eu tô completo, eu tô tão certo que o grande amor da minha vida é você. Nem sei se sou merecedor do teu carinho, teu amor, mas quero te levar pra altar, lua de mel em frente ao mar. Eu quero aliança com teu nome, na tua assinatura eu quero ver meu sobrenome. Morar contigo de papel passado, no estado civil, homem casado. Diz que sim, amor, e fica do meu lado. Pode me dar a mão, vou colocar o meu. Me dá teu coração, vou te levar pro céu. Pode cuidar, eu cuido de você, tá combinado assim. É fim do dia e ter filhos parecidos com você. Trilogia é fim do dia com você. Você me quis, graças a Deus tô tão feliz. Eu tô completo, eu tô tão certo, grande amor da minha vida é você. Nem sei se eu sou merecedor, nem sei se eu sou do teu carinho, teu amor, mas quero te levar pra voltar. Lua de mel em frente ao mar. Eu quero aliança com teu nome, na tua com você. Esses com você. E ter filhos parecidos com você. Grupo Trilogia, te levar para o altar. Cleito, estamos transmitindo o programa Cleiton Aguiar todos os dias pela rádio web APBMRP da cidade de Ubá, nas Minas Gerais. É a rádio da Polícia Militar lá. Um abraço para vocês, muito obrigado pelo carinho aí da transmissão. E vocês vão continuar transmitindo. Ninguém vai deixar de transmitir o nosso programa porque está tendo essa modificação, não. É uma modificação para melhor. Eu não quero que o meu programa chegue atrasado, né? Eu quero que o programa chegue, no máximo, todos os programas até o domingo. Nós vamos fazer isso, né, para a gente, para não ter mais os aborrecimentos, as dificuldades que a gente anda tendo. Não é culpa de ninguém, não, é porque todo mundo muito ocupado e são várias equipes. Aí se você botar tudo numa equipe só, fica mais fácil, né? É o que eu vou fazer a partir do dia 1º de julho, tá bom? Edson Hudson e Bruno Marrone, Contagem Regressiva. Você não vai me ver mais jogada aos seus pés. 9, eu tô me livrando desses meus dias cruéis. 8, eu apago o seu número do celular. 7, eu não sei seu nome se alguém me perguntar. 6, eu acho outra pessoa e caso no segundo mês. 5, você vai pagar por tudo aquilo que me fez. 4, eu me recupero e te deleto da memória. 3, 2, 1, acabou tudo. É o fim da nossa história. 0, é a sua chance de ficar comigo, eu não te quero. Segue logo o seu caminho, eu preciso ser sincero. Tava aqui contando os dias pra sair da sua vida. Contagem regressiva. Não vai me ver mais jogado aos seus pés. 9, eu tô me livrando desses meus dias cruéis. 8, eu apago o seu número do celular. 7, eu não sei seu nome se alguém me perguntar. 6, eu acho outra pessoa e caso no segundo mês. 5, você vai pagar por tudo aquilo que me fez. 4, eu me recupero e te deleto da memória. 3, 2, 1, acabou tudo. É o fim da nossa história. 0, é a sua chance de ficar comigo, eu não te quero. Segue logo o seu caminho, eu preciso ser sincero. Tava aqui contando os dias pra sair da sua vida. 3, 2, 1, 0, é a sua chance de ficar comigo, eu não te quero. Segue logo o seu caminho, eu preciso ser sincero. Tava aqui contando os dias pra sair da sua vida. Contagem regressiva. Edson Hudson, Bruno Marrone, Contagem Regressiva, pro pessoal da Cardoso Mix FM. Ô Cleiton, nós aqui da Web Rádio Cardoso Mix transmitimos seu programa e gostaria de receber as informações para a veiculação do programa a partir de julho. E aproveitando, gostaria de receber... vou gravar uma chamada para você, viu? É o Noel Filho, lá da Cardoso FM. Imagino que seja a cidade de Cardoso. Ele não colocou aqui, mas imagino que seja a cidade de Cardoso, né? Noel, um abração para você. Vou gravar a sua chamada. Já eu mando para você, tá bom? Ele tinha uma dupla, separou, fez outra, voltou e voltou na que ele tinha feito antes, né? Djalma Lima e Nilcinho, Pedaços de Fotografia. Essa noite foi um pé no saco. Veja só o barraco que a gente fez. Entre palavrões e desacatos, rasgar o seu retrato foi insensatez. Quando recobrei a consciência da minha inconsequência, era quase dia. Amanheci nos meus embaraços, rolando pedaços de fotografia. Eu quis de novo olhar pra ela, juntei os pedacinhos da foto e colei. Mas justo a parte dos olhos dela eu não encontrei. Na hora passei da medida, não pensei na gente, fui longe demais. No ato de covardia pus tudo a perder. Agora não tem mais saída, não é simplesmente só voltar atrás. Pois nem sua fotografia tá querendo me amanheci nos meus embaraços, rolando pedaços de fotografia. Eu quis de novo olhar pra ela, juntei os pedacinhos da foto e colei. Mas justo a parte dos olhos dela eu não encontrei. Na hora passei da medida, não pensei na gente, fui longe demais. No ato de covardia pus tudo a perder. Agora não tem mais saída, não é simplesmente só voltar atrás. Pois nem sua fotografia tá querendo me ver. Na hora passei da medida, não pensei na gente, fui longe demais. No ato de covardia pus tudo a perder. Agora não tem mais saída, não é simplesmente só voltar atrás. Pois nem sua fotografia tá querendo me ver. Pois nem sua fotografia tá querendo me ver. Djalma Lima e Nilcinho, Pedaços de Fotografia. Djalma, firma aí, rapaz, esse Nilcinho canta bonito demais. Eu acabo que ainda nada, a dupla de vocês deu certo. Firma aí que não depender do nosso programa aqui, vocês têm um espaço garantido de divulgação, tá bom? Abraçando o Maciel. Amigo Cleiton Aguiar, estamos transmitindo o seu programa todos os dias, 18 horas, pela Rádio Web de Ponta e pelo portal Ponta a Ponta, em Formosa, Goiás. É o Maciel e a Zilma de Melo, né? Pertinho aqui, é encostadinho aqui. Formosa é 90 quilômetros aqui de Brasília. Maciel, um abração para você, um abração para a Zilma. Muito obrigado por você estar hospedando o nosso programa aí, tá bom? No próximo bloco, a dica do programa de hoje. Juiz de Direito, erra. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica do programa de hoje, eu faço uma pergunta. Juiz de Direito erra? Porque as pessoas acham que o juiz de direito é quase uma divindade, que ele não erra e tal, etc. Só que é o seguinte, quem é o juiz de direito? Sou eu, você, é um ser humano como nós, qualquer um. Claro que ele erra. Primeiro porque não tem condição de uma pessoa ter um conhecimento de tudo. Ninguém sabe tudo. Na verdade, ninguém sabe nada, né? E isso aconteceu agora recentemente, que um juiz lá da terra do meu amigo Edelson Moura, lá em Lagarto, lá em Sergipe, um juiz cismou de tirar o WhatsApp do ar por 72 horas, alegando que... que o Facebook, que é o dono do WhatsApp, não tinha cumprido uma decisão judicial de revelar o nome de umas pessoas que tinham mandado umas mensagens. Apesar do Facebook ter dito que não tem essa informação, porque as mensagens são criptografadas e só quem tem é quem manda e quem recebe, o juiz entendeu que estava havendo obstrução de justiça e tirou o WhatsApp do ar por 72 horas. Não ficou nem 24 horas porque foi reformado, um desembargador reformou a sentença. Mas olha, quem foi que descumpriu a ordem? Foi o Facebook. Então eu pergunto, o que o usuário tem com isso? Mais de 100 milhões de brasileiros, não sei quantos milhões, né? 100 milhões parece que eles falaram, né? De brasileiro que usa o WhatsApp. Nós não temos nada com essa briga. Quer penalizar a empresa? Multa. Tá com a multa grande neles lá, mas olha, usuário de WhatsApp hoje não é só pra brincadeira não, não é só pra namorar, mandar fotografia não, mandar fotografia de mulher pelada igual as manda pra gente aqui, não, não é só isso não. Hoje o WhatsApp é usado, por exemplo, meu filho me falou que foi um desacerto, meu filho trabalha na assessoria lá do ministro dos transportes, ele trabalha na área de comunicação lá, e ele disse que o grupo do ministro todo se comunica pelo WhatsApp, que foi um desacerto no dia. Então muita gente hoje usa o WhatsApp para trabalhar. Então, esse juiz pisou na bola, mas pisou feio. Meritíssimo, da próxima vez penaliza a empresa e não o usuário do serviço. Nós não temos nada a ver com essa briga. Em briga de jacaré, lagartixa não entra. Sucesso novo de Eduardo Costa. Pronto, falei. Pegue suas coisas, coloca na mala. Eu vou te esperar lá no sofá da sala. É hora de dizer adeus. Aguentei demais as suas ilusões, dizendo que me amava e tendo outras paixões por aí. Não me acostumei a ter só a metade, uma aqui comigo e a outra na saudade. Mas passou. Infelizmente o que começa vai ter fim. E você não foi o que eu sonhei pra mim. Vá viver a sua vida e me esquece. Desaparece. Eu não quero mais me sujeitar a isso que me sujeitei, me doando tanto como eu me doei, e você não deu valor. Eu não quero mais ter que depender do amor de alguém que fala que me ama e não ama ninguém. Pode ir, me cansei, tudo falei. Infelizmente o que começa vai ter fim. E você não foi o que eu sonhei pra mim. Vá viver a sua vida e me esquece. Desaparece. Eu não quero mais me sujeitar a isso que me sujeitei, me doando tanto como eu me doei, e você não deu valor. Eu não quero mais ter que depender do amor de alguém que fala que me ama e não ama ninguém. Pode ir, me cansei, pronto, valeu. Eu não quero mais me sujeitar a isso que me sujeitei, doando tanto como eu me doei, e você não deu valor. Eu não quero mais ter que depender do amor de alguém que fala que me ama e não ama ninguém. Pode ir, me cansei, pronto, valeu. Me cansei, pronto, Falei! Eduardo Costa, pronto, falei pra minha amiga Luciana Soares Mota, de São Caetano do Sul, uma moça bonita, danada de simpática, ajeitada demais da conta. Teve aqui em Brasília, né? Fiquei conhecendo, ficamos amigos. E agora ela vem fazer parte aqui do nosso Facebook. Cleita Gara, eu sou fã. Eu que sou fã de você, Mulher Maria, uma moça bonita que nem você. Luciana, um grande beijo. Luciana Soares Mota, em São Caetano do Sul. Eu estive uma única vez em São Caetano do Sul, acompanhando um show do Chico Rei Paraná, isso há muitos e muitos anos, né? Fernando e Sorocaba, Rolo e Confusão. Passou lá na minha casa pra levantar minha autoestima. Com uma caminhonete, sou cara de gelada. Dois carros cheios de meninas. Bora encontrar com o povo, que a festa já tá bombada. Chega de deprê, tô pronto pra balada. Hoje tem rolo e confusão. Tira a vitória, beba a terra, era o dia, toca a moda que eu quero, amo eu. Hoje tem rolo e confusão. Agora esqueço de você. Hoje tem rolo e confusão. Tiro, gritaria, beba terra, era o dia, toca a moda que eu quero, amo eu. Hoje tem rolo e confusão. Tiro, gritaria, agora esqueço de você. Hoje a molecada passou lá na minha casa pra levantar minha autoestima. Bora! Com uma caminhonete socada de gelada. Dois carros cheios de meninas. Bora encontrar com o povo, que a festa já tá bombada. Chega de deprê, tô pronto pra balada. Hoje tem rolo e confusão. Tiro, gritaria, beba terra, era o dia, toca moda que eu quero, amo eu. Hoje tem rolo e confusão. Tiro, gritaria, agora esqueço de você. Hoje tem rolo e confusão. Tiro, gritaria, beba terra, era o dia, toca moda que eu quero, amo eu. Hoje tem rolo e confusão. Tiro, gritaria, agora esqueço de você. Vem que vem. Esqueço de você. Fernando em Sorocaba, Rolo e Confusão pro Nick Marley Rodrigues de Érico Cardoso na Bahia, chegando para fazer parte do nosso Facebook, e lá tem uma emissora local que transmite o nosso programa. Nick, um abração para você, viu? E também para o cantor e compositor Hamilton Silva em Goiânia e a Andressa Furtado, ela é de Coromandel, mas mora em Uberlândia, estuda odontologia e chega para fazer parte do nosso Facebook. Sejam todos muito, mas muito bem-vindos, viu? Eu vou atender o pedido agora da Milsa. Ela mora em Goiânia e está sempre ouvindo o nosso programa pela internet. Milsa, um beijão para você, você pediu e está aí. Os seus ídolos, Zezé de Camargo e Luciano, Flores em Vida. Quero seu amor agora, não há saudade depois. Seu carinho pela vida fora, antes que o fim pare entre nós dois. Quero sua companhia, caminhar na mesma direção. É certo que um certo dia a vida nos separe em alguma estação. Quero flores em vida, seu sorriso a me iluminar. As lágrimas de despedida não estarei por perto pra enxugar. Ei, ei.

para Fernanda Ferreira da Cunha, a Cristiana Aparecida Silva, elas são do cartório, trabalham no cartório e já confirmaram a presença no nosso encontro, estão fazendo parte do nosso Facebook. Fernanda e Cristiano, um beijão para vocês, sejam muito, mas muito bem-vindas, viu? Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. O seresteiro do Coró, Ferdinando de Moura, caminheiro da saudade. Andarilho solitário que atravessa as campinas, se vai indo para Minas, vou pedir-lhe um favor. Depois de Monte Carmelo, já chegando em Abadia, num recanto de poesia, mora o meu grande amor. Caminheiro da saudade, leve a ela um lencinho, que eu guardo um carinho desde a festa dos Mateus. Diga que é o mesmo lenço feito de seda amarela que enxugou os olhos dela no instante do adeus. Saudade é tanta, tanta. Não esqueço a casa branca dos meus canaviais. Diga que distante dela minha vida não tem graça. Quanto mais o tempo passa, meu amor aumenta mais. Finalmente caminheiro, diga a minha querida que na luta pela vida a vitória alcancei, mas jamais tirei da mente sua imagem tão singela. Que mulher igual a ela neste mundo não achei. Relembrando Goiás, Ferdinando de Moura, caminheiro da saudade, pro Assis Santos. Cleito, assiste seu programa todos os dias. O Assis, um abração pra você. A turma toda lá no Coró, né, ligadinho pela madrugada lá, de madrugada não, de 6 às 7:30 da manhã, o programa Cleito Aguiar na Super 95 FM de Coromandel. A frase irretocável do programa de hoje é da sabedoria popular. Quando sabemos quem somos, não precisamos ficar preocupados com os que os outros pensam a nosso respeito. Quando sabemos quem somos, não precisamos ficar preocupados com o que os outros pensam a nosso respeito. É a frase irretocável do programa de hoje. E essa filosofia eu uso na minha vida, a vida inteira, né? Eu tô nem aí pro que pensam de mim, eu sei quem eu sou. E o que pensam de mim, o que eu posso fazer? No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Johnny e Weasley. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você me acompanha durante a semana no rádio, final de semana eu estou aqui na televisão, na Rede Brasil de televisão, para o Brasil inteiro e para o mundo, pelo site rbtv.com.br. Nossa televisão fica 24 horas em tempo real no site também, rbtv.com.br. Mas quem não tiver nas mais de 200 cidades que já tem o sinal local da Rede Brasil de televisão, pode me assistir pelo canal 1 da TV Oi, canal 13 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da TV CTBC e pelo canal C1 das Parabólicas. Todo domingo, 21 horas e 30 minutos, Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na Rede Brasil de televisão. Todo domingo eu tô lá, firme que nem um prego no angu, né? Eu vou abrir a discoteca do Cleitão. Isso é lançamento exclusivo. Ninguém, nenhuma rádio tem essa música, né? Eu vou lançar em primeiríssima mão. Johnny e Weasley, Saracura, Três Potes. A Saracura, Três Potes, deu sinal lá no grotão, anunciando o recomeço da jornada no sertão. Caboclo senta na cama, com fé e disposição, reza três ave-marias e pede para o seu dia a saúde e a proteção. Liga o radinho de pilha, sempre na mesma estação, e aproveita o braseiro que sobrou lá no fogão. Frita um ovo e põe no meio da farinha ou do feijão. Manda uma pinga no peito e já cai no pé do eito, com grande satisfação. Em alguma ocasião, pra buscar o que precisa e não tem na produção. A bolacha dos meninos, querosene e macarrão, dois palmos de capoeirinha, um carote da branquinha, camisa pro Lampião. E no braço da viola, quando ele põe a mão, canta até de madrugada, sem repetir um refrão. Desse tal de sustenido, não tem nenhuma noção, e mesmo assim não bambeia, porque ele já tem na veia a receita dos modão. Vira uma marreco e leitão, lá no meio das galinhas, em siriema e fazão. Trabalha com a natureza, sem salário nem patrão. No mato ele é feliz, porque não tem no nariz o cheiro da poluição. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Johnny Weasley, Saracura, Três Potes. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. Nosso e-mail é locutorpreferido@gmail.com. O Weasley é meu conterrâneo lá de Coromandel, mora lá, e essa música ele me mandou, e por coincidência, né, ele está fazendo hoje aniversário. O melhor presente que a gente pode dar para quem canta é exatamente tocar a música dele no dia do seu aniversário, né, Weasley? Parabéns, muita paz, muita saúde. Tá aí, eu falei pra você que eu ia mostrar a sua música aqui pro Brasil inteiro, pro mundo inteiro. Tá mostrado, tá bom? Atenção, meninos! A turminha do cabelinho arrepiado já pra sala de aula. Vocês não estão com nada, vocês não estão cantando nada, viu? Tem que aprender. Eu trouxe hoje dois grandes professores. A Faculdade da Música apresenta os mestres Tião Carreiro e Pardinho, Lá Onde Eu Moro. Cheio de tanta beleza. Lá onde eu moro, minha vida é mais vida, a paisagem colorida pela própria natureza. Lá onde onde eu moro, quem desejar conhecer, eu ensino com prazer, com toda satisfação. A minha casa não é lá muito bonita, mas quem me fizer visita, eu recebo de coração. O sol se esconde mais cedo, demora a surgir o luar. Constantemente corre água cristalina lá no alto da colina, como é lindo a gente olhar. Aonde eu moro, a gente não fica triste, tristeza lá não existe, embora seja um recanto. Lá onde eu moro é mesmo um paraíso, nos lábios só tem sorriso, nos olhos não se vê pranto. Chororó, dia triste na queimada, ao longe lá na invernada, a cadorninha subia. Por nada troco meu pedacinho de terra, minha casa ao pé da serra, meu campo vestido em flor, chão abençoado, recanto dos passarinhos, onde eu moro é um ninho de paz, ternura e amor. Essa música tem cheiro de saudade. A Faculdade da Música apresentou os mestres Tião Carreiro e Pardinho, Lá Onde Eu Moro, para Joyce Goulart. Ela é do Coró, mas mora em Uberlândia. A Marina Machado, que é casada com Diego, lá no Coró. A Jéssica Cristina, que é casada com Vinícius, no Coró. O José Humberto, do Coró também. O Adilson Borges, do Coró. A Angélica Fernandes, de Brasília. Todo mundo chegando para fazer parte do nosso Facebook, sejam muito bem-vindos, viu? O João Carlos Marcos Henriques, de Brasília também. Todo mundo fazendo parte do nosso Facebook. E a turma que mora aí no Coró e perto, todo mundo convidado para o nosso encontro no próximo sábado, tá bom? Eu mostrei um sucesso do passado e vou trazer um sucesso do presente. Os meninos do Tocantins, Henrique e Juliano, com a participação de Marília Mendonça, Flor e o Beija-Flor. Essa é uma bela história de uma flor e um beija-flor. Conhecerão o amor numa noite fria de outono e as folhas caídas no chão da estação que não tem cor. E a flor conhece o beija-flor e ele lhe apresenta o amor e diz que o frio é uma fase ruim, que ela era a flor mais linda do jardim e a única que suportou. Merece conhecer o amor e todo o seu calor. Ai, que saudade de um beija-flor que me beijou depois voou pra longe demais, pra longe demais. Saudade de um beija-flor, de um antigo amor. O dia amanheceu tão lindo, eu dormi até